Muito boa tarde, senhoras e senhores, todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Economistas Podcast. Eu sou Ricardo Figueiredo, sócio do Grupo Primo, especialista em fundos imobiliários. Divido bancada com meu amigo Felipe Arraes. Como sempre, um prazer estar ao seu lado. Para quem não me conhece, sou Felipe Arraes, analista de investimentos internacionais da Finclass, sócio do Grupo Primo. Estamos hoje aqui para ter um papo daqueles que a gente sai enriquecido de Alto conhecimento, nível. né? Em alto nível. Vocês já sabem, na Thumb, a gente recebe aqui Marcos Troirro, já esteve conosco antes, mas vou apresentar, pelo benefício de quem ainda não conhece. Economista, cientista político, diplomata brasileiro, presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS e secretário especial do Comércio Exterior do Ministério da Economia, PhD pela USP, pós-doutorado em Colômbia, onde também foi professor. Passou pela Harvard Kennedy School, hoje é fellow no INSEAD, em Oxford. Tem uma novidade que o professor contou em primeira mão aqui para nós, né, no ano 250 da independência dos Estados Unidos e 75 anos depois da criação do Centro de Estudos Econômicos do MIT. O convidado do ano para ser ali o Robert Wilhelm Fellow é Marcos Troirro. Então, mais ali uma extensão desse extenso currículo. Parabéns, professor, obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, Felipe. É um prazer estar com você e com o Ricardo aqui. Muito legal. Já merece o teu like desde o início, pessoal. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui, porque convidados como esse aqui a gente quer continuar trazendo e o seu like é muito importante para nós. Hoje é daqueles programas em que a gente sai daqui renovado, né? Porque com certeza o professor sempre traz assunto quente, assunto importante e com a profundidade que você merece, né? Antes de começar, recadinho importante para você: Finclass completou 5 anos, não são 5 meses, não são 5 semanas, tampouco 5 dias, são 5 anos ajudando as pessoas a tratar melhor dos seus investimentos no Brasil, formando investidores de verdade, de fato. E para celebrar, né, abrimos uma condição que só aparece uma vez por ano: o acesso vitalício à Finclass, né, com 50% de desconto. É isso mesmo, acesso para sempre, numa promoção especial com 50% de desconto. Você vai ter acesso a toda a plataforma da Finclass, que hoje tem mais de 80 aulas, do básico ao avançado no mundo de investimentos, economia, inclusive aula com o professor Marcos Troirro também, né? Você tem acesso às nossas carteiras recomendadas: uma carteira para construção de patrimônio, uma carteira para geração de renda passiva. Tem acesso à nossa comunidade, onde mais de 130 mil investidores estão ali trocando suas Já tá experiências. bombando desde ontem, no aniversário, a Exatamente. comunidade tá Fervendo, assim. fervendo. Turma colocando dúvida, nossos moderadores esclarecendo as dúvidas, nós analistas aparecemos também lá esclarecendo as dúvidas. Live todo dia com o analista. As minhas, por exemplo, às quintas-feiras, a sua, Raiz. É quarta-feira, meio-dia. Sempre tem live com um analista para você esclarecer suas dúvidas. Neste pacote de aniversário tem uma série de bônus, tá? Código da Riqueza, do Thiago Nigro. Tem o do Mil ao Milhão com Marketing Digital. Tem o curso de vendas do Lobo de Wall Street. Enfim, uma série de bônus para você e a cereja do bolo, né? Aproveitando que a gente está em horário de almoço, Vamos lá, pessoal, acho que tá aproveitando que a com gente está em fome, horário de né? almoço, né? Você tem acesso a 3 meses ao Duo Gourmet, que é aquele aplicativo que te dá pratos em dobro numa série de restaurantes no Brasil. Ou seja, numa saidinha aí você já Já. abate o valor de uma boa parte Perfeitamente. aí E não tá barato comer da fora sua de São parcela. Paulo, né? Vamos concordar, né, Exatamente, Henrique? exatamente. Este acesso vitalício, normalmente R$ 6.000, na condição especial, 12 parcelinhas de 250, isso mesmo, R$ 3.000 à vista, ou 12 de 250. Só que essa é a última chamada, tá? O aniversário da Finclass foi ontem, a gente está estendendo hoje, nessa sexta-feira aqui, para vocês. Então não vacila. O link está na descrição, o QR Code está na tela. Vem ser vitalício, Finclass. E agora vamos colocar bola ao centro para o nosso papo com o professor Marcos Troirro, que é sempre um papo muito enriquecedor. Vamos lá, professor. Começando, né? A gente estava pensando na pauta para esse bate-papo, e a gente quer aproveitar toda a tua experiência, né, diária, praticamente, de conversas com os mais diversos players ao redor do mundo, né, para tentarmos extrair a percepção que o mundo tem hoje de Brasil, né? Então, qual é o sentimento que você vê nesses atores internacionais para Brasil neste momento, olhando especificamente para o tema eleições? Como é que eles estão olhando para o nosso quadro eleitoral? Se é que olham, né? Se é que olham. Ricardo, Felipe, você sabe que eu gosto muito de ouvir rádio, né? Gosto muito de ouvir rádio. Sempre gostei. E eu cresci muito ouvindo a rádio Jovem Pan, né? O futebol, né? Com o Zé Silvério, o Milton Neves, né? Naquela época eu fazia o plantão de domingo, fazia o terceiro tempo. E também ouvindo o automobilismo. E uma figura marcante, né, do automobilismo no campo das comunicações no Brasil, na rádio, era o Cláudio Karsug. É ainda o Cláudio Karsug, né? Você sabe que é um comentarista... Aliás, ele comentava futebol também, um homem de uma grande cultura, e que falava português com um sotaque italiano, né, muito pronunciado. E aí eu me recordo que eu estava ouvindo, né, uma vez a transmissão, eu acho que era do Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, né? E aí estava mais ou menos no meio da corrida, e aí o Cláudio Karsug fez o seguinte comentário. Neste momento pairam sobre o autódromo belga nuvens pesadas, o que significa um início de um período de chuvas fortes. Tudo isso significa uma má notícia para a grande maioria dos pilotos, mas uma ótima notícia para... Ayrton Senna, que era o rei das chuvas ali. Não, Ricardo, é o seguinte, nós estamos vivendo uma conjuntura mundial que é muito intensiva em geopolítica, né? Quer dizer, eu tenho defendido que os países, as empresas, operam muito num negócio que os franceses chamam de ar do tempo, né? Os alemães chamam de Zeitgeist, né? O espírito do tempo. E a gente saiu de um espírito do tempo razoavelmente longo, né? Que foi aquele entusiasmo depois da queda da União Soviética, né? Do fim da Guerra Fria, que era um espírito do tempo muito intensivo em globalização. Ele foi muito captado, por exemplo, pelo livro do Thomas Friedman, né, O Mundo é Plano, muito entusiasmo, cada vez menos barreiras ao comércio, fluxo de investimentos mais livres. E nós fomos para um mundo, que é esse mundo de agora, e na minha opinião dos próximos anos, que é um mundo muito intensivo em geopolítica. Não é isso? E esse mundo muito intensivo em geopolítica fez que o próprio conceito do ESG, que é um conceito que teve muito... na tela de radar das empresas, dos gestores de fundo, né? das políticas ambientais, endowments. Se você pegar gigantes, né? BlackRock, muitos sendo filtrados, né, pelo ESG, que significa na sua formulação original E de environment, meio ambiente, S de social e G de governança, nós estamos agora num outro tipo de ambiente que é o ESG 2.0, E de economia, S de segurança e G de geopolítica. Então, esse novo entorno, esse novo ar do tempo intensivo em geopolítica, na minha opinião, ele é mais prejudicial do que favorável para a grande maioria dos países. Né? Para a grande maioria dos países. Hoje, se nós estivéssemos em Nova York, né, na primeira avenida, né, estivéssemos olhando o prédio da ONU, você ia contar 193 bandeirinhas, porque você tem 193 estados-nação representados ali na ONU. Para desses 193, esse mundo intensivo em geopolítica, ele é ruim para a maioria, ele é difícil, né? E, curiosamente, oferece mais oportunidades do que risco para alguns poucos atores, né? Você teve recentemente, há mais ou menos uns dois anos e meio, alguém que conseguiu captar isso na tela de radar. Por exemplo, o Goldman Sachs, por meio, acho que, de um sujeito chamado Jared Cohen, publicou um paper muito interessante. Não quero errar o nome do título do paper, mas eu acho que isso chamava, em inglês, era The Rise of Geopolitical Swing States, quer dizer, a ascensão dos países geopoliticamente pendulares, que mostra, em primeiro lugar, essa névoa da geopolítica. Nessa névoa da geopolítica, todos conseguem enxergar menos, mas alguns conseguem se movimentar melhor. Então, por exemplo, eu lembro que ele mencionava a Arábia Saudita, ele mencionava a Singapura, eventualmente o Japão, e tem também um espaço razoavelmente bom para o Brasil. Eu acho que nos últimos 2 anos e meio, essas boas oportunidades para o Brasil estão ainda mais ressaltadas. Só que você vai ter uma referência de curto prazo muito importante, que são as eleições desse ano. Não é isso? Porque tem, assim, do ponto de vista de como o mundo está vendo o Brasil, Ricardo, algo que, na minha opinião, é bastante favorável para nós, que é o seguinte: onde o mundo está com grande insegurança alimentar, o que o Brasil faz? Presente. Onde há uma grande dúvida sobre a importância da transição energética, da multiplicidade energética, de outras fontes de energia. O Brasil diz presente. Você tem esse tema todo dos minerais críticos, né? O Brasil diz presente. Você tem essa coisa da nova fronteira do investimento infraestrutural, sobretudo para turbinar essas três áreas. O Brasil é um campo fértil. Nós temos uma infraestrutura que é muito deficiente. E num mundo estável, isso é um problema nosso. No mundo instável, isso é uma oportunidade para os outros e para nós também, porque nós temos uma capacidade endógena pequena de resolver as nossas próprias mazelas infraestruturais. Nós precisamos do aporte, do consórcio, do auxílio, da parceria com outros. É favorável também. E aí você tem um outro jogo, que é o jogo do que está acontecendo em outros lugares do mundo, né? Por exemplo, outro dia eu estava assistindo um documentário sobre o general de Gaulle, né? E, aliás, a fonte do documentário era o filho do de Gaulle, que era muito parecido com ele fisicamente. E aí o repórter pergunta, escuta, qual que era a frase favorita do seu pai? Aí o filho do de Gaulle diz, olha, papai adorava uma frase do Talleyrand, que foi ministro do exterior do Napoleão. E a frase era mais ou menos o seguinte, quando eu me olho no espelho, eu me preocupo. Quando eu me comparo com os outros, eu me tranquilizo. Né? Então, assim, vamos lá. Se nós tivéssemos tendo essa conversa há exatos 20 anos, você é um gestor de fundos. Felipe é o responsável, é o vice-presidente de relações industriais de um conglomerado multinacional. Você tem que decidir onde você vai alocar, não é isso? Onde é que você vai fazer capex, onde é que você vai colocar o teu parque produtivo, esse tipo de coisa. Você olha para a China, crescendo 9, 10% ao ano. Qual que é a decisão que você está inclinado a tomar? Vou aumentar minha exposição à China. Você olha para a Rússia, maior território do mundo, um país que tem um capital humano de alta qualidade, estava num período assim, meio de transição pós-soviética, grande produtor de commodities minerais, de commodities energéticas. O que você fala? Bom, eu vou aumentar minha exposição à Rússia. Aí você olha para a União Europeia. 20 anos atrás, Felipe, a maior economia do mundo não era os Estados Unidos. Era a União Europeia. Né? Aí você vai dizer o seguinte, não, você tem várias coisas aqui acontecendo, você tem o euro circulando, você tem mais integração, provavelmente haverá mais dinamismo por parte da União Europeia, eventualmente a União Europeia abarcará outros membros, eu vou fazer uma alocação importante de recursos na União Europeia. Aí você tem Estados Unidos, sempre uma referência fundamental para todos. Então, esse mundo de 20 anos atrás, em que você tinha esses vários pontos brilhantes, hoje estão piscando mais fraco, tá certo? Em relação à China, por exemplo, você tem uma hipótese, né, que está muito forte no setor de manufatura e mesmo no setor de tecnologia, que é o tal do China Plus One. Ou seja, você diminui a sua exposição da China, você não sai da China completamente, mas você cria uma outra alternativa. Vou ficar um pouquinho na Índia também. Agora está ganhando força ainda mais, Felipe, o tal do China plus N, China mais N. Ou seja, eu diminuo minha posição na China, mas estou na Índia, estou na Malásia, estou no Marrocos. Uma parte significativa daquilo que está pode vir para o Brasil. Né? Você olha para a Rússia, não é mais uma opção. Né? Você olha para a União Europeia, várias economias nacionais daquele bloco flertando com um período recessivo. Você olha para os Estados Unidos, né? A principal consultoria geopolítica do mundo, né? Não preciso nem dar o nome dela aqui, na sua última edição, quando ela lista, né, os principais riscos globais, as principais dinâmicas que impactam o risco global, coloca os Estados Unidos como uma das principais fontes de incerteza, dúvida, né, instabilidade. Então, tudo isso, por conta das coisas que estão acontecendo no resto do mundo, nosso brasileiro, protagonismo no campo da segurança alimentar, nossa diversidade energética, nosso potencial papel no campo dos minerais críticos. 212 milhões de habitantes. Um acordo, a gente tem que falar sobre isso. Mercosul e União Europeia que passa a vigorar a partir do dia 1º de maio. Ricardo, a partir do dia 1º de maio começa a vigorar o maior acordo comercial da história da economia mundial, que é o acordo Mercosul e União Europeia. Tem pouca gente preparada no Brasil, pouca gente falando sobre isso, mas vai acontecer. Então, por conta de todas essas características, mais esse deslocamento, né, de eixos no mundo, alguns deles de manufatura industrial, que estavam muito centrados na China, isso é uma oportunidade extraordinária para nós. Então, tudo isso, vamos lá, é vento de cauda, é algo que pode ser muito bem utilizado para o Brasil, mas vai passar pelo filtro das eleições. Então, eu diria, Ricardo Felipe, que mais do que nunca, eu acompanho isso há bastante tempo. O que vai resultar das urnas no Brasil é de grande interesse global. De grande interesse global. O Brasil ficou mais importante em muitas razões, não é pelos nossos próprios méritos, mas por conta daquilo que aconteceu no resto do mundo. Essa analogia do espelho, né? Esse final, eu aproveitando que estamos em ano de Copa do Mundo, né? O Brasil é quase aquele jogador que está lá no elenco e aí ele viu um se machucou, o outro está suspenso, o outro está com algum problema, enfim, aí a bola está ali no pé dele agora, entendeu? Então agora ele vai ter que se virar, a bola caiu no seu pé. Não, o papel que a Marildo desempenhou em 62, tá certo? Tem outros exemplos em que o Brasil acabou não ganhando o título, mas o Josimar, por exemplo, em 86 foi chamado, lá entrou, fez 2 gols, aliás, se eu não me engano. Tem essa história como um todo. Então, os outros vão ficando mais complicados, melhora a situação para você. Agora, para você atingir o pleno potencial do que o cenário está lhe oferecendo, a gente tem que fazer uma série de reformas internas, ajustes externos, que vão ser a sequência, ou não, do resultado das eleições de 2026. E até engatar uma pergunta... E do ponto de vista de mercado financeiro, mercado acionário, por exemplo, a gente tem recebido já muito recurso estrangeiro interessado, muito também porque outras opções se esgotaram. Você tem ali uma China que, por mais que tenha potencial nas ações, tem muitos setores baratos, tem aquela questão, às vezes, tem uma insegurança jurídica, a regra do jogo já mudou algumas vezes no passado, o setor de educação, depois de uma determinação, muitas empresas foram a zero. A gente tem uma Índia que, do ponto de vista de valuation, está um pouco cara, então, putz, é legal, mas já está com preço bacana. O México, com uma tese do nearshoring, recebendo investimento, também foi se tornando um pouco caro, mas ainda é um destino. Ou sobrou o Brasil. E em algumas vezes que eu tive no exterior visitando grandes gestoras, eu lembro de uma conversa com Morgan Stanley, e era 2018, ano de eleições aqui. Eu perguntei para ele se isso interessava, e quem que está disputando? Meio que, pro ponto de vista de investimento em ações, mercado financeiro, eu vi que em média o gringo não estava muito interessado nessas questões políticas. E para esse pipeline de infraestrutura que você narrou, e todas as outras questões que deixam o Brasil bem posicionado, você falou que o cenário eleitoral ele é muito importante para que seja o gatilho e favoreça o Brasil. Então, quando que o gringo se interessa ou não pelo cenário eleitoral especificamente? Vamos lá, Felipe. Você tem... sabe quando você está numa grande metrópole? Né? Então, você tem um fluxo de trânsito que acontece ao nível do solo. Só que tem um viaduto. Então você tem um outro fluxo de trânsito. O fluxo de trânsito do térreo, né, ou daquilo que está acontecendo no nível do solo, não parou. Só que você tem um outro fluxo de trânsito. Né? E tanto no viaduto quanto no fluxo na via terrestre, você está construindo uma via adicional. Tá certo? Tem obra ali. Né? Então, por que que eu estou me recorrendo a essa analogia? Tem um tipo de investimento hoje vindo para o Brasil e circulando pelo mundo, que não está necessariamente de olho no calendário político eleitoral, porque é um tipo de investidor mais estratégico, mais de longo prazo. Quais são os pontos magnéticos, as referências magnéticas que atraem esse tipo de investidor? Segurança alimentar, né? Diversidade energética. Os insumos fundamentais da ciência e da economia do século XXI, que respondem pelo nome de terras raras ou minerais críticos. Então, são coisas muito estruturais, tá certo? Muito estruturais. Então, para esse tipo de investimento, né, se você olha os números da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que é um clube de países desenvolvidos, que fica lá em Paris, na França, foram divulgados o quê? 10 dias, né? Nos últimos 4 anos, se pegar os 2 últimos anos do presidente Bolsonaro e os 2 primeiros anos do atual governo, portanto, você teve uma mudança de filosofia econômica muito importante, né? Você vê o Brasil no estoque se transformando no segundo maior destino mundial de investimento estrangeiro direto. Que legal. Né? Segundo maior. Aliás, nesse período, Ricardo, se você contabilizar aquilo que entrou como investimento estrangeiro direto no Brasil, bom, quem está em primeiro lugar? Estados Unidos, né? Então, se você pegar aquilo que entrou nos Estados Unidos como percentual do PIB nominal americano, e se você pegar aquilo que entrou no Brasil como percentual do PIB nominal brasileiro, o Brasil comparativamente recebeu mais recursos do que o principal destino de investimento estrangeiro direto no mundo. Tá? Mérito nosso? Olha, do agro eu acho que sim. Tá? Da diversidade energética em alguma medida. Materiais, minerais críticos é algo que caiu na nossa escola. A gente nem dava muita bola para isso, nem sabia que tinha. É um negócio que ficou importante demais, sobretudo a partir da estratégia dos chineses no ano passado de restringirem voluntariamente as exportações de suas terras raras para os Estados Unidos. Né? Hoje a China tem 43% das reservas, deve ter 75%, 80% do mineração e refino de terras raras. E mais uma vez, robótico humanoide, ímãs, né, diferentes composições metálicas que são fundamentais para a área de robótica, né, novos materiais estão todos ali. Então o Brasil ficou importante. Então você tem esse tipo de investimento vindo para o Brasil. Tem coisas greenfield vindo, tem fusões e aquisições. Nós tivemos esses dias aí a notícia da aquisição de uma presença importante, né, por parte de uma empresa americana no campo de terras raras no estado de Goiás. Então você tem isso. Você tem equity também chegando, quer dizer, você tem empresas brasileiras, a depender da origem, o sujeito não pode construir a própria segurança alimentar local. Ele precisa de uma parceria com um player importante no Brasil. Isso está acontecendo também. Só que aí você tem o fluxo, digamos assim, de mais curto prazo. Né? Você mencionou, por exemplo, outros mercados que estão caros demais. E você tem outra coisa também, que é aquele que está simplesmente olhando para a diferença da média das taxas de juros praticadas nas maiores economias do mundo. Perfeito. E o que está sendo feito aqui. O diferencial de juros está muito grande ainda. O cara aposta, ó, quer saber de uma coisa, você não vai ter tanta oscilação na taxa de câmbio, você tem uma taxa de juros que é sedutora demais, eu faço uma alocação para cá, isso está acontecendo também. Não é necessariamente bom. Resolve um problema local, mas no curto prazo, mas não é necessariamente bom. O que eu acho que o investidor quer? Ele quer um pouco de previsibilidade, ele quer um pouco de segurança jurídica, ele está entendendo o que está acontecendo, né, nessa mudança mais estrutural. E claro, eu acho que com a configuração geopolítica mundial, o Brasil evita o pior cenário possível. Mas para nós brasileiros, a gente gosta do Brasil, a gente quer nossos filhos cresçam aqui, prosperem aqui, nós também. O que a gente quer? A gente quer que as coisas melhorem. Para aproveitar o melhor cenário possível, ainda que você tenha todo tipo de entorno que seja favorável para nós, se nós não fizermos uma série de modernizações internas, nós vamos perder a oportunidade. Como é que é possível? Por exemplo, se quer agregar valor à produção aqui, falo muito sobre terras raras. Aí tem gente que bate na mesa com voz de soberania e diz: precisamos fazer com que a agregação de valor se dê aqui. Tudo bem, mas como é que você vai convencer o sujeito a desempenhar um tal papel se ele tem que pagar uma carga tributária de 33% do PIB? Então, em algumas, quando a média dos mercados emergentes é 19, 18. Esse tipo de característica não é boa para o Brasil. Você tem uma via desimpedida, só que como você está muito pesado, você não consegue desenvolver a velocidade necessária. Como é que você resolve isso? Eleições. Por isso que é tão importante nesse ano. Que legal. Eu tinha até uma relação, talvez, aqui com a questão do petróleo. A gente tem reservas, a gente tem essa avenida, mas a gente não tem a infraestrutura de refino, a gente ainda depende de importação e não resolve isso. Vai governo, vem governo, é desenvolver essa infraestrutura necessária para aproveitar a tese. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido. A gente é capaz de, via cenário político, ter ali essa segurança jurídica para atrair o investimento e a gente ser capaz de não ser o país exportador primário que vai mandar essa terra rara para fora? Claro, o Paulo Guedes usa uma expressão que eu gosto muito. Bom, primeiro, o Paulo Guedes foi meu chefe, é meu ídolo, na minha referência. Eu fui secretário especial do ministro Paulo Guedes. Ele usa uma expressão que eu gosto muito, que é a expressão crowding in. Né? Ou seja, para você ter os efeitos potencialmente multiplicadores benéficos para um país, você tem que ter vários atores que ingressam numa determinada área, eles competem e, portanto, elevam o estoque geral de eficiência, melhoram o estoque geral de preços oferecidos ao consumidor, a qualidade melhora. Se você tem um regime jurídico, né, que ainda está muito orientado por aquelas questões dos anos 50, né? Ou mesmo agora, né, como um renascimento de política industrial baseado em substituição de importações, você vai restringir o número de players. Não é isso que o Brasil precisa. A gente sabe que isso não funciona. E nesse assunto terras raras, o meu medo é surgir a Rarabras. A Companhia Brasileira de Terras Raras. Esse é o meu aí vocês que são os melhores analistas do mercado vão começar... Vamos supor que isso aconteça, né? Aí vocês vão, a notícia que vocês vão comentar é o seguinte: olha, o Departamento de Prospecção da Terras Raras Brás vai para o PT do Ceará. Né? Ou então o diretor de compras vai ficar com o Centrão. Quer dizer, não é isso, não dá. Né? Eu me lembro de ter isso. Eu, durante alguns anos, fui colunista da Folha de São Paulo. Né? E eu me lembro de uma semana em que saiu os resultados da Petrobras e saíram os resultados da Apple. A maior empresa, né, de market cap do Brasil era a Petrobras. A maior empresa de market cap dos Estados Unidos era, àquela altura, a Apple. Aí eu pensei o seguinte: bom, às vezes muita gente diz que a Petrobras precisa continuar a ser estatal porque ela é estratégica. Agora eu falo, pô, mas o setor em que a Apple opera também é um setor super estratégico, né? Dados, alta tecnologia, chips, né? Você poder utilizar robôs para construir, é super estratégico. Então por que você não transforma a Apple no estatal? Imaginou a Apple, né? Aí quem é o diretor das Apple Stores? Ah, é um deputado do republicano do estado do Mississippi. Não, e o setor de novas tecnologias da Apple? Não, isso está sendo loteado lá pro Partido Democrata do New Mexico, né? Não, não dá, tá? A gente tem que ter um upgrade nessa história como um todo. Mata a capacidade de inovação da empresa, né? Você começa a virar cabide de emprego, né? Você tira ali o desenvolvimento do próprio setor. Eu senti que eu te cortei. Não, vamos lá, é exatamente. Olhando assim para essa o óculos do gringo para o nosso pleito eleitoral que está se avizinhando já, né? Aí a pergunta, né? Mais uma vez, usando essa sua interação junto a esses diversos players lá fora, o assunto fiscal, nosso desafio fiscal. Ele é um assunto que está na mesa, os gringos têm noção do tamanho do enrosco que a gente tem, porque, vamos lá, o último dado que a gente teve, estamos flertando aí já com 80% de dívida PIB, 79 e pouco, dado de fevereiro, saiu recentemente aí o estudo do FMI alertando, falou, olha... Pode chegar em 100, né? Pode chegar a 100 ano que vem. Né? Não é cenário base, mas pode chegar a 100 ano que vem, a depender de como vocês conduzirem esse negócio. O gringo, ele olha para isso? Então, Ricardo, vamos lá. Vamos tentar criar um pouco mais de granularidade no gringo. Né? Então, se o gringo é agência de classificação de risco, não é que eles estão de olho, eles estão olhando com um microscópio nuclear. Né? Se o gringo são seguradoras, mesmíssima coisa. Né? Se o gringo é gestor de carteira, investment banker, hedge fund manager, aí tem um misto de humores, porque mesmo se as coisas forem muito ruins, ele acha que ele pode ir às compras. Né? Ele acha que ele pode ir às compras. Eu acho também é o sentimento de alguns dos pension fund managers que você tem e que também gostam de comprar galinha morta. Né? Aliás... esse negócio, às vezes, essa história de nacionalismo econômico, né? O cara nacional, você afasta a competição, você diminui, entre outras coisas, por exemplo, crédito disponível, capital disponível, etc. Então, às vezes, quem fica pregando nacionalismo econômico colhe desnacionalização, porque as suas empresas ficam muito baratas, entram em recuperação judicial, ou ficam tão absolutamente acessíveis, né, que elas são compradas, então você tem uma desnacionalização de alguns dos setores. Isso pode ocorrer também, então tem investidor oportunista, sobretudo na área de M&A, né, ou stressed assets, que estão de olho nesse tipo de situação. Você tem um outro tipo de investidor que não está necessariamente nas praças tradicionais de liquidez, que continua olhando aquelas oportunidades mais estruturais. Né? Aliás, esse é um ano eleitoral, né, 2026. Eu me lembro, Felipe, que sempre quando você estava mais ou menos nessa época do ano, né, abril, maio, os assessores econômicos dos candidatos a candidatos faziam uma peregrinação. Né? O cara pega o avião, vai para Washington, depois vai para Nova York, depois vai para Londres, Paris, Frankfurt e volta. Hoje você tem origens de investimentos que passaram por uma espécie de biodiversidade. Não estou dizendo que esses centros deixaram de ser importantes, continuam. Só que tem Xangai, tem Singapura, tem Abu Dhabi, tem Riad, tem Doha. Houve uma proliferação de origens, né, que são muito robustas, muito relevantes para algumas das deficiências que nós temos, sobretudo para projetos de mais longo prazo. Então esse pessoal também está olhando. Não necessariamente as eleições são o principal vetor de decisão, há outras coisas, né? Tem gente que está olhando o ambiente de negócios, né? Vai melhorar, vai piorar. Por exemplo, a gente parou de falar de reformas nesses últimos 4 anos, não falamos mais de reformas no Brasil, não falamos mais de melhoria do ambiente de negócios, né? Você tem o investment grade e tem aquele negócio que eu gosto de chamar de business grade, né? Se o business environment está mencionando. Por exemplo, se você comparar com os Estados Unidos, eu acho que a política comercial da atual administração vai machucar muito os Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, essa presidência americana está levando a cabo um processo de desregulamentação, desburocratização e corte de impostos que mantém a atividade econômica muito ativa. Mantém a atividade econômica muito vibrante. Tá? Não é o que está acontecendo aqui. Por exemplo, a nossa carga tributária está caindo? Não. Nós estamos cortando impostos? Não. Nós estamos melhorando a governança das estatais? Não. Nós estamos implantando uma ideia de meritocracia? Não. Nós estamos deixando o nosso mercado de capitais mais robusto do ponto de vista institucional? Não. Então, sabe, você vai batendo as teclas aqui, o quadro não é bonito. Então, mais uma vez, ainda para esse investidor de mais longo prazo, se você tem uma melhoria do ambiente de negócios, a tendência é que o estoque geral de oportunidades também suba. E aí você tem, Ricardo, o gringo que não é necessariamente do ecossistema econômico-financeiro, mas é o gringo daquilo que a gente poderia chamar de policy community, né? Que é uma comunidade, são aqueles que estão investidos em funções de governo, né? Então, por exemplo, quem está no Departamento de Estado nos Estados Unidos, ou quem está no Ministério de Relações Exteriores da França, né? Ou quem está numa função governamental na China. Então aí eu acho que entram outras considerações também, como por exemplo, estilo e personalidade dos candidatos, predileções ideológicas, esse sujeito vai ser mais ou menos amistoso em relação ao meu país, o potencial dele continuar para além das próximas eleições é maior ou menor, né? Então, tem muita grana. O gringo não é um estereótipo único. O gringo é uma multidão de parceiros, né, que são importantes e que alguns, para alguns as eleições são mais ou menos relevantes. Isso é importante porque dentro dessa pluralidade, né, de diferentes óculos olhando para a gente, o tema fiscal em algum ponto ele está sendo visto. É, para a gente não achar que isso é exclusivamente um debate interno, né? Tem, ainda que seja um debate interno, mas tem gente lá fora olhando, preocupada, né? Tomando decisão também em cima do que a gente vai fazer com esse desafio, que os números estão aí, é um desafio para ontem, não é nem para o próximo ano. Para o próximo ano, provavelmente as coisas vão. Algo terá que ser feito. Você gosta de basquete? Gosto. Ricardo? Então, por exemplo, eu gosto muito de basquete também, né? Aliás, nós perdemos recentemente a principal referência Oscar do Brasil, Schmidt. que era o Oscar Schmidt. Mas. Aliás, até falando sobre o Oscar Schmidt, lembra de uma final de jogos pan-americanos que foi Brasil e Estados Unidos? Então, por exemplo, no primeiro tempo, o Brasil perdeu de lavada. Foi no segundo tempo, né? E eu acho que mais assim do que hoje nós chamaríamos de terceiro para o quarto, que o Brasil decolou, performance extraordinária do Oscar, do Marcel e de todo mundo. Então o que acontece? O jogo começou a rolar, mas as pessoas começaram realmente a prestar atenção quando já estava acontecendo. Quando você estava no momento mais crítico. Tá? Então, por exemplo, o momento fiscal brasileiro já é uma realidade, né? Um momento delicado, já é uma realidade. Mas vai chegar no momento mais próximo das eleições de outubro em que todo mundo vai colocar a luneta, a lupa, o microscópio para esse assunto. Aí, porque está todo mundo prestando atenção, esse assunto vai mais, digamos assim, afetar os humores, entre outros agentes, do mercado. Tá? Acho que vai chegar um pouquinho... já está na atenção de muitos e vai ficar mais na atenção ainda. Eu ficava me questionando se isso seria, de fato, uma grande pauta perto do período eleitoral. E, assim, anedoticamente, conversando com colegas, eu tenho muitos amigos mais à direita, mais à esquerda, de todos os pés, eu gosto de falar com todo mundo. E eu sei que tem boa parte das pessoas que elas sequer reconhecem que existe um problema ou que esse problema fiscal ele seja grave. Eu acho que o governo, em alguns momentos, também deu sinalizações de talvez não ser aí a principal preocupação, para não dizer de outro modo, né? Não se preocupar tanto. Tá querendo aumentar a arrecadação, mas você podia tentar equacionar através de corte de gasto ao invés de aumento de arrecadação, mas enfim. Eu fico, será que isso aqui vai ser algo relevante nas vésperas da eleição, o fiscal, seja o governo reconhecendo e propondo medidas para tentar angariar votos? Você acha que é mais coisa que é discutida no mercado financeiro, aqui em outros meandros não é uma coisa tão relevante para a população? Até porque tem muita gente que fica olhando indicadores de mercado para trazer ali uma saúde. Ah, o dólar está abaixo de 5 agora, quer dizer que as coisas estão bem, e Ibovespa máximas históricas. Então, onde existe essa crise fiscal que está todo mundo falando, se os indicadores econômicos, alguns estão bem, né? Bom, vamos lembrar aqui, Felipe, né, uma imagem muito utilizada, né, pelo falecido ministro Antônio Delfim Neto, né? O sujeito se desequilibra, né, do 38º andar do prédio e vai caindo, né? Quando ele passa pelo 19º andar, tem uma pessoa na janela e a pessoa da janela pergunta para quem está caindo. E aí? Aí quem está caindo fala assim, bom, até agora tudo bem. Você está entendendo? Entendi. Veja, a relação dívida-PIB em comparação internacional, será tema de conversa de bar? Acho que não. Será um tema importante do almoço das famílias no domingo? Pouco provável. É natural que temos como, por exemplo, aqueles que estão dentro da esfera maior da guerra cultural, esquerda e direita, posição, como é que você, que você acha? Existe uma hipertrofia do judiciário do Brasil ou das atenções ao judiciário do Brasil ou não tem? Aquilo que é capturado em imagens que vão para as redes sociais, isso vai ter segurança pública, né? Um outro tema que está, obviamente, ligado, né, ao quadro maior fiscal, mas que as pessoas sentem de uma maneira mais epidérmica, que é a diminuição da renda disponível, né? O grau de endividamento, que está todo mundo no papagaio, tudo isso vai ter prevalência no debate dentro do Brasil, para quem não é economista, sobre a questão fiscal, né? Apesar de muitos, alguns desses temas serem afetados indiretamente pela questão fiscal. O que vai ser mais, o que vai chamar mais atenção é quando, por exemplo, os candidatos, né, ou suas equipes tiverem que dialogar com interlocutores para quem o tema é algo essencial para a tomada de decisão, se aporta ou não aporta recurso no Brasil. Perfeito. Eu ia engatar aqui, que a gente entra num bloco que é discutir quem é o Brasil na fila do pão, né? A gente está nessa discussão, a gente é brasileiro, a gente ama o país, então a gente tenta até superestimar ali as nossas qualidades, e a gente está falando, uma questão que me vem, e você mencionou aquela questão do paper dos swing states, que são ali, fazendo referência aos swing states americanos, que é um estado que ora está alinhado a democratas, republicanos, que flutua ali ao longo do tempo. E o Brasil é um país que tem ali como principal parceiro comercial os Estados Unidos, segundo principal parceiro a China, dois players que estão nesse embate secular por um poderio tecnológico. Como deveria ser a postura do Brasil nesse cenário geopolítico em que você tem que agradar os dois lados e você vai ser pressionado? A gente viu essa semana declarações do Lula um pouco mais contundentes para sua base, falando sobre um país que quer ditar regras para os outros, é errado, cutucando um pouco o Trump, mas ao mesmo tempo a gente viu aquele flerte do Trump com o Lula no passado. Bateu a química, o Trump brincando que teve uma conversa e bateu a química. Como que o Brasil é capaz de prevalecer, ter bons resultados com essa dinâmica de polarização global? Só complementando, professor, se me permite, até casando com o ponto inicial da tua conversa, que para mim é a chave, né? Se a gente é este motor, né? Se o nosso motor, na verdade, é a segurança alimentar, a segurança energética, eu preciso espalhar isso para todos. Claro. Então, como é que eu me posiciono, né, usando a pergunta do Arras, para todos? Claro. Não, absoluto. Veja, eu gosto muito de uma figura que é o atual ministro do exterior da Índia, ele chama Jai Shankar, né? E nós falamos num mesmo evento o ano passado em Bangalore, na Índia. Aí tive a oportunidade de conversar com ele e perguntei, escuta, ministro, como é que o senhor vê aí a filosofia geral, né, da política externa indiana, da relação da Índia com o mundo? Ele me disse o seguinte, olha, nosso princípio é vamos tentar ser amigos do maior número de atores possível e vamos evitar dores de cabeça, né, ficar criando sarna para se coçar, também com o maior número de atores possíveis. Né? Quer saber de uma coisa? Eu acho esse um excelente GPS para o Brasil. Acho que essa é uma boa bússola. Né? Ter boas relações, corretas relações com o maior número de atores, evitar dores de cabeça também com o maior número de atores possível. Na sua pergunta, Felipe, eu apenas faria um reparo. Né? Do ponto de vista hoje do fluxo total de comércio, ou seja, exportações e importações, o principal parceiro comercial é a China. A China. Aliás, às vezes a gente usa, é quase que um eufemismo, né, falar parceiro comercial. O que é a China? Ela é a nossa freguesa, nossa Sim. cliente. Como nós somos clientes deles, algumas Sim. coisas, tá certo? O pessoal fala parceiro comercial, mas se você realmente quisesse utilizar o tema parceiro, você tem que falar assim, bom, mas então quantas joint ventures vocês têm em conjunto? Qual é o estoque de investimento estrangeiro direto alocado para um ou para outro país, né? Quais são os projetos de inovação e desenvolvimento científico-tecnológico que vocês têm juntos? Qual é o guarda-chuva de defesa, né, que vocês podem compartilhar? Então, você tem essas outras atribuições. Então, por exemplo, do ponto de vista do recebimento de investimento estrangeiro direto, os Estados Unidos são o nosso principal parceiro, né? Do ponto de vista do fluxo comercial, a China hoje é nossa principal parceira ou cliente. Sim. Nós somos fregueses deles também. E numa grande desproporção. Olha só. Hoje, Ricardo, dia 24 de abril de 2026, de cada $2 que o Brasil vende para o mundo, um vende para a Ásia. 50%. De cada $10 que o Brasil vende para o mundo, de cada $100 que o Brasil vende para o mundo, 35 vende para a China. Então, hoje a gente vende mais para a China do que para os Estados Unidos, para a União Europeia e para a Argentina juntos. Então, bem diferente. É bem grande o valor. Tá? Bem grande o valor. Hoje, o nosso fluxo anual de exportações para a China representam um valor que equivale a mais ou menos ao que a equipe do ministro Paulo Guedes conseguiu com a reforma da Previdência, né, R$1 trilhão, a cada 18 meses. O macroeconomicamente é um negócio bastante grande. Nós falávamos agora há pouco que 193 países do mundo é o que existe hoje, né, estão representados na ONU. Desses 193, 2 em cada 3 têm mais relações comerciais com a China do que com os Estados Unidos. E o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo, são só uns 6 ou 7, que conseguem ter superávit comercial na sua relação com a China. Por outro lado, nós também somos tão incompetentes que nós somos um dos pouquíssimos países que conseguem ter déficit comercial com os Estados Unidos. Tá? Agora, essa hipertrofia da China no mapa geral do comércio exterior brasileiro tem se tornado ainda mais pronunciada porque está caindo o papel dos Estados Unidos como destino das nossas exportações. O tarifaço foi anunciado no dia 2 de abril de 2025. Ele fez um pouco mais de um ano agora. Se você pegar esse período, né, os últimos 12 meses, pela primeira vez, nos últimos 100 anos, as exportações do Brasil para os Estados Unidos representam um dígito com o nosso destino total de exportações. Né? Quer dizer, antes do tarifaço era 13, 14%, diminuiu. Hoje está abaixo de 10%. Né? Por que isso é tão ruim para nós? Né? Em termos de oportunidades desperdiçadas. Porque é o seguinte, hoje os Estados Unidos têm um PIB de mais ou menos 30, 31 trilhões de dólares, PIB nominal. Os Estados Unidos importam 12% do seu PIB. Isso quer dizer que os Estados Unidos compram do mundo 3,6, 3,7 trilhões de dólares ao ano. O que no seu conjunto significa um valor maior do que o PIB da França, que é a quinta ou sexta maior economia do mundo, maior do que o PIB de todos os países dos 54, 55 países do continente africano somados. E vocês sabem quanto o Brasil ocupa desses 3,6 trilhões que os Estados Unidos compram do resto do mundo a cada ano? 1,1%. Nós vendemos 40 bilhões por ano para esse mercado que compra 3,6 tri do mundo. Isso antes do tarifaço. É isso que eu ia perguntar, era depois ou antes do tarifaço? Antes do tarifaço. Então, ainda que você conseguisse vencer todas as barreiras que estão sendo impostas ao longo desses últimos 12 anos, desses últimos 12 meses, o lugar onde você estava antes não era tão bom assim. Tá? A gente tem um enorme trabalho de recuperação, promoção comercial, conquista do consumidor, formação de alianças com compradores americanos. Temos que fazer muita coisa ainda, porque é um mercado bastante relevante. É você ter um problema político atual, né? Quer dizer, se você imaginar que da eleição do presidente Trump para esse segundo mandato, até um pouco antes da, você mencionou ali a abertura do debate geral da ONU, né? Não havia tido uma conversa entre os dois presidentes, nós estamos num lugar muito ruim, né? Aliás, eu acho que o presidente brasileiro foi o único dentre os chefes de governo do G20 que não teve qualquer tipo de contato pessoal ou por telefone com o presidente dos Estados Unidos durante esse longo período de tempo. Então nós não estamos num momento bom. Não estamos num momento bom das relações Brasil-Estados Unidos. Eu queria trazer exatamente uma continuidade dessa pergunta, né, que entrou agora nesse finalzinho, né, essa relação mais fria e distante de Lula com relação a Trump. Como é na tua visão, né, como é enxergado o governo Lula e a própria figura do presidente nos diversos espectros? E aí eu vou separar, né, Estados Unidos, você já até deu uma pincelada, olhando para a Europa também, né, e Pequim, China. Então, na Europa, havia uma novidade, né, com a chegada do presidente do Brasil em 2003, né, por conta do passado dele, do que ele representava, aliás, até mais como trajetória pessoal do que necessariamente pela composição das forças políticas. Houve uma natural afinidade com as esquerdas europeias, né? Só que essa novidade ficou para trás, né? A novidade ficou para trás. Então hoje ele é visto, eu acho, né, como um líder que não é nem que envelheceu, mas que ficou antigo, né, que continua a habitar num mundo que não existe mais. Eu não sei se vocês se lembram daquele filme de um comediante canadense chamado Mike Myers, né? O filme chama-se Austin Powers. Né? Ah, sim. É um sujeito que vinha do passado. Então ele é uma espécie de Austin Powers. As roupas retrô num mundo que já não comporta aquilo. Né? Com uma retórica que lembra um pouco, né, os anos... Uma retórica e uma política externa, por exemplo, uma visão de mundo que ainda guarda relação com aquele mundo dos anos 70, dos anos 80, né, que, por exemplo, os Estados Unidos são a fonte dos males do mundo, né, e portanto você tem que se alinhar ou aos não alinhados ou então ao bloco dos países de esquerda. Você tem essa história ainda muito, acho que muito presente. Então é visto como um líder que ficou antigo, né, e que pode ser instrumentalizado aqui e ali para o atingimento de metas nacionais de um outro país europeu. Vide, por exemplo, a relação com o Macron, dele com o Macron, né? O Macron quase que tentando utilizar o presidente brasileiro como um eco para você reabrir o acordo Mercosul-União Europeia, porque o Macron queria proteger não apenas o lobby, né, ecológico dos ambientalistas do Quartier Latin, mas também aqueles protetores, aqueles agricultores franceses, né, que são remunerados por uma situação em que é mais barato para um supermercado francês colocar uma vaca brasileira na classe executiva da Air France aqui em Guarulhos e levá-la para Paris do que subsidiar diretamente a produção do animal em território francês. Então você tem isso na Europa. Continua muito admirado ainda por partidos de esquerda na Europa. Na China, ele é visto como um amigo da China, né, como alguém que os chineses conseguem rapidamente atrair para o seu campo magnético, né? quer dizer, quase que inusitado, né? Teve um episódio, se eu não me engano, no ano passado, que num jantar durante uma visita à China, o presidente brasileiro disse que gostaria de pedir ao companheiro, ao camarada Xi Jinping, ajuda para identificar uma pessoa para ajudar ele a pensar como é que vai regular as redes sociais no Brasil. Quer dizer, é engraçado que alguns vão dizer que estão defendendo a soberania brasileira. Eu não consigo ver alguma coisa mais porosa na nossa ofensiva do que uma proposta como essa e também a que tipo de país está sendo feito. Então, eu acho que visto quase que como de uma maneira ingênua, né? Visto como um ator ingênuo, um ator que opera por princípios num jogo em que só tem interesses cínicos, né? E nos Estados Unidos, você tem uma conjuntura que não é boa para o presidente do Brasil, né? Porque pela primeira vez em 250 anos de história independente dos Estados Unidos, você tem um secretário de Estado de origem latino-americana, que é o Marco Rubio, né? E que fez a sua carreira muito, né? Ele, a família dele não saiu necessariamente de Cuba como resultado da Revolução de 59, mas foi quando os tambores estavam rugindo que a família dele saiu. Uma parte importante da família e de outras pessoas que eles conheceram foram desapropriadas, né? pelo regime castrista. Na equipe dele tem pessoas que passaram por experiências semelhantes na Venezuela, na Nicarágua. Tem a afinidade do presidente Trump e de outras pessoas do entorno do presidente Trump pelo ex-presidente Bolsonaro, né, por sua família. Então, você não tem uma situação boa para o atual presidente do Brasil. Então, visto com aí tem essas relações dele com Maduro na Venezuela, né, ou enfim, a antiga relação dele com o falecido Hugo Chávez, com Fidel Castro. Então, tudo isso não é bom para o momento brasileiro. Agora, quando vocês fizeram alusão àquele momento na ONU, né, em que o presidente Trump é o segundo a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, geralmente é o Brasil que discursa primeiro, depois é o presidente dos Estados Unidos. O presidente Trump diz o seguinte: olha, nós temos muitas diferenças, né, eu e o presidente do Brasil, mas rolou uma química, né? Não tinha aquela história de rolou uma química. Na realidade, ele errou de ciência, não rolou uma química, rolou uma geologia. É porque os Estados Unidos estão procurando, estão fazendo de tudo para encontrar alternativas ao fornecimento de terras áridas e minerais críticos da China. Jogo de interesse. E o Brasil é quem está chegando nesse jogo agora, né? O Brasil está indo para o centro do palco nesse jogo agora. Então tem esse assunto, só que de lá para cá as coisas azedaram de novo. E eu acho que nesse momento a gente está numa situação bastante delicada, né? Porque estamos nos aproximando do final da chamada investigação sobre a seção 301, que está sendo empreendida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. E eu acho que é de uma probabilidade razoável que venham ser impostas punições, né, às empresas brasileiras, aos exportadores brasileiros perante o mercado americano. E o que era de se esperar de um chefe de governo brasileiro numa situação como essa? Fazer de tudo para melhorar a situação das empresas brasileiras, que querem cada vez mais acesso a esse gigantesco mercado, como nós já conversamos. Mas por conta do clima eleitoral e por conta também da memória daquilo que aconteceu o ano passado, né, porque se você pegar, por exemplo, a evolução da popularidade ou aceitação da atual administração do governo brasileiro, de janeiro em diante, janeiro cai, fevereiro cai, março cai, abril cai, maio cai, junho cai. Aí, em julho, você tem aquela publicação da carta do presidente Trump impondo 40% adicionais de tarifas sobre os 10% que haviam sido alocados durante o Liberation Day. E aí, o que acontece com o governo brasileiro? O governo brasileiro fica atônito, estabanado, não sabe bem o que fazer. E aí, de repente, meio que percebeu que se ele encontrasse uma forma de dar medidas paliativas, remediadas para determinados exportadores brasileiros, empenhasse um discurso de soberania nacional, da boca para fora, mencionei o caso da China agora há pouco, ele conseguiria ganhar dividendos políticos eleitorais, o que aliás aconteceu, até esse ano começar a cair de novo. Então, quando você tá, como você está agora na vizinhança de uma série de decisões em que os interesses exportadores brasileiros estão em jogo, a minha impressão é que talvez o governo brasileiro, em vez de trabalhar para resolver o problema, vá jogar ainda mais lenha na fogueira, o que vai dificultar ainda mais a relação com o atual ocupante da Casa Branca. Aos olhos do diplomata Marcos Troeiro, a diplomacia neste mandato de Lula piora em relação aos mandatos anteriores ou mantém o mesmo perfil de entrega? Então, Ricardo, essa é uma pergunta tão interessante, né? Um grande historiador, tem gente que não gosta dele porque dizem que ele é de esquerda, né? Mas era um homem muito culto, que era o Eric Hobsbawm, né? Escreveu uma série de livros interessantes, A Era dos Extremos, por exemplo. E ele foi o responsável por ter disseminado muito um conceito de longo século ou curto século, né? Porque o que é um século? É um período de 100 anos, cronologicamente. Mas o que o Hobsbawm defendia é que você tem uma outra forma de olhar para um século, que é a forma de quando você tem uma espécie de unidade de acontecimentos. Então, por exemplo, para o Hobsbawm, o século XIX começou cronologicamente em 1789, portanto, no século XVIII, e só foi acabar no século XX, em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Ele chama isso de o longo século XX, 1789-1914. Então, na minha opinião, não tem... Sabe quando, de vez em quando, você está falando com os economistas, o cara diz o seguinte: olha, a política fiscal no Lula 1, a política industrial no Lula 2... De Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Lula 3, para mim não existe. 1,5 foi ótimo. Não existe. O que existe é um longo governo do PT, que começa em 1º de janeiro de 2003 e que hoje encontra-se em continuação. Ele é muito longo. E se você não tiver uma mudança de governo no Brasil em outubro, como resultado das eleições, você vai ter a seguinte situação: um brasileiro, uma brasileira que nasceu em 1985, se tornou maior de idade em 2003. Em 2031, esse brasileiro ou brasileira terá 46 anos de idade, será um adulto de 46 anos de idade, e que terá vivido 80% da sua vida adulta num país governado pelo PT. Então, se isso é verdade, para, digamos assim, qual é o impacto disso na sociedade, na formação de valores, na expectativa de construção do futuro para um jovem, isso impacta também na política externa. E apenas para fazer uma alusão àquilo que eu tinha mencionado anteriormente, né, que você tem um presidente que é meio, mais uma vez, prisioneiro dos anos 70, daquela visão de mundo, um Austin Powers, você tem uma Austin Powers Foreign Policy, né, uma diplomacia Austin Powers. Você começa a operar como se você tivesse ainda naquele mundo, né, em que existem blocos claramente definidos, né? Então você tem uma espécie de simpatia natural por regimes, entre aspas, de esquerda, né? Uma antipatia natural por países de direita. Então automaticamente os Estados Unidos estão, né, nesse campo daqueles em que eu vou ter relações mais conflituosas e eu vou fazer vistas grossas para muitas coisas que acontecem, por exemplo, no meu relacionamento com a Rússia ou com a China, né? E, assim, eu terminei a faculdade, entrei no Itamaraty, início dos anos 90, fiquei até 2001, depois me licenciei e nunca mais voltei para a carreira diplomática. Mas eu tenho muitos amigos lá, está todo mundo torcendo, ou seja, há muita gente torcendo para que você tenha uma injeção de oxigênio, né, uma incidência de luz solar na diplomacia do nosso país. É engraçado, porque eu vi na época do período eleitoral, que o Lula agora foi eleito, um discurso que parecia que agora a gente ia ter uma política internacional melhor, de que o Bolsonaro conduzia mal essas questões. E ouvindo você, tendo a concordar, me parece que a gente está preso no passado, a gente não avançou, né? A gente não trouxe um novo capítulo para a diplomacia brasileira que visa trazer melhores resultados. Tem gente que vinha criticar o presidente Bolsonaro por questões de política externa. Então vamos lá. O acordo Mercosul-União Europeia que estava sendo negociado desde os anos 90, foi concluído, né? Teve suas negociações concluídas durante o governo Bolsonaro. O acordo do EFTA, que é uma agremiação um pouco menor, mas com países muito ricos e que são, em grande medida, fontes importantes de investimento estrangeiro direto. Né? Quem é EFTA? É Suíça, Noruega, Liechtenstein, gente assim, muita liquidez, muita capacidade de investimento. Foi concluído durante o governo Bolsonaro. Nós trabalhamos muito para que o Brasil trilhasse também o seu caminho para se tornar membro da OCDE, né? Que é um lugar onde se discutem muitas das regras, por exemplo, de alocação de recursos, que são importantes. Quando você teve o problema do derretimento do Lehman em 2008 e o início da grande recessão, muitos investidores institucionais passaram a exigir não apenas, né, o crivo das agências de classificação de risco, né, que tiveram a sua credibilidade posta em xeque, mas também se aquele país onde esse fundo está pensando em investir adota algumas dos parâmetros defendidos pela OCDE. Então, nós achávamos que era fundamental para o Brasil também fazer parte da OCDE, porque se nós entrássemos nesse clube, o Brasil seria o único país do mundo membro do G20, membro dos BRICS e membro da OCDE. O que, entre outras coisas, significa, do ponto de vista concreto, você girar a chave do cofre para determinados tipos de investidores que hoje não têm o mandato, por conta de suas regras de governança, de fazer alocação de recursos para o Brasil. Ora, qual que era o grande obstáculo? Parece que tinha uma objeção lá do USTR, dos americanos. Trabalhamos, essa objeção caiu, recebemos uma carta de apoio dos Estados Unidos e de outros países, começamos a pavimentar o nosso caminho para o OCDE, fizemos uma série, né, de lições de casa para tornar isso possível. O que esse governo fez? Deixou isso para trás. Aliás, quando o Brasil recebeu a reunião do G20 recentemente, não teve nem mesmo a elegância e delicadeza de convidar o principal executivo da OCDE para vir. Então, durante o período que nós tivemos lá, também muito pelo prestígio internacional do Paulo Guedes, se avançou muito na agenda econômica internacional, né? Na imagem do Brasil. O Brasil se tornou, como mencionei para vocês, o segundo maior destino de investimento estrangeiro direto nesse contexto. Então, uma de duas. Ou não era tão ruim assim, ou então a tal da imagem de um país no exterior não é tão determinante para sucesso em negociações comerciais ou para atração de investimentos. O fato é que foi um período que houve muitos avanços também. E nós poderíamos mencionar muitos retrocessos durante a atual administração no que diz respeito à política externa. Para o Brasil, por exemplo, o Brasil era um dos únicos 5 países dos BRICS, né? Em 2023, o Brasil entrou numa reunião com 20% do capital simbólico e político. Aí colocaram Etiópia, Irã, nos BRICS, quer dizer, entrou na sala com 20% do capital político e saiu com menos de 10%. Uma das principais derrotas. Aumentamos a nossa sino-dependência, a nossa dependência da China, tá certo? O acordo Mercosul-União Europeia foi assinado agora. Ele foi reconcluído, né? E foi assinado agora. Mas o principal fator é a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos e a ojeriza que isso causa nos europeus de ter um mundo mais unilateralmente decidido pelos americanos do que qualquer esforço governamental brasileiro. Tá certo? Está diminuindo o nosso fluxo de exportações para o maior mercado consumidor do mundo, que é o mercado norte-americano. Né? Já era deficitário, como você falou, e o déficit piorou agora. Nossas relações com Buenos Aires, né, segunda maior economia da América do Sul, nossa parceira do Mercosul, estão no ponto mais nevrálgico, que eu tenho notícia, muito ruim nesse momento. Então, eu acho realmente que houve uma série de involuções dignas de nota. E esse interesse mais na popularidade do que no benefício real, eu não vou falar se está certo ou está errado, mas quando o Trump falou de rolou uma química, é claro para todo mundo que, ideologicamente, a posição do Trump, ela não tem muito afeto pela posição ideológica do Lula, mas quando o interesse ali era terras raras, que seja, você até falou da... não rolou uma química, rolou uma geologia, né? Ali ele soube fazer o jogo de cintura e tentar criar algum tipo de aproximação que a gente não consegue imaginar acontecendo aqui por parte dos nossos governantes atuais, se for beneficiar o país, né? Não vou jamais dar uma declaração pública favorável ao Trump, porque isso vai pegar mal para o meu eleitorado, mesmo que traga benefícios às nossas empresas, investimentos. Então, uma linha tênue, né, entre você querer vender para uma base o que você está fazendo algo bom para o país, mas na verdade o resultado real para o país é o contrário. Exato, exato, exato, exato. Não, nós estamos vivendo em democracia, são democracias televisivas, de redes sociais, a gente entende o jogo. Só que, às vezes, você tem que criar uma via, né? Que é uma via em que você, claro, você continua a falar com o seu eleitorado, com aqueles que tradicionalmente te apoiam, mas você cria os canais importantes também para resolver problemas concretos que também são fundamentais para os seus próprios interesses políticos, porque estão operando sobre uma base econômica, né? Eu tenho muitos amigos brasileiros que trabalham nos Estados Unidos em funções importantes ou governamentais. Todos eles me contavam, assim, olha, a gente quer fazer alguma coisa, mas não chega uma instrução de Brasília. Eu tô até sem um instrumental para poder tentar resolver o problema. Como eu mencionei para vocês, nas próximas semanas vai ser concluído o processo lá da sessão 301, que potencialmente trará retaliações econômicas ao Brasil. O que era de se esperar? Bom, por exemplo, o presidente da República vai ter uma atuação mais protagônica em tentar resolver esse problema. Falou-se, por exemplo, há uma época que haveria uma visita a Washington. Isso não parece mais estar no horóscopo, tá certo? Saiu. Por quê? Porque tem uma outra lógica que está prevalecendo, que é preciso me aferrar ao poder de qualquer maneira. É, o cenário eleitoral chegando. Não posso ter uma conversa com um desafeto político nesse exato, momento. Exato. É uma pena. É uma pena. Aproveitando que... Aí, desculpa. Pode falar, por favor. E tem outra. Eu não sei se vocês já perceberam, mas... Tem uma guerra no coração da Europa, que é o mais grave conflito desde o final da Segunda Guerra Mundial na Ucrânia, e você está com a temperatura, você tem o maior nível de eletricidade no ar, no Oriente Médio, desde os anos 70. Tudo isso vai colocar o presidente dos Estados Unidos numa posição muito difícil. Está colocando o presidente dos Estados Unidos muito difícil. Então é de supor que eles também vão procurar outras plataformas em que eles possam criar uma espécie de vazão de notícias. Eu estou vencendo nessa frente aqui. A gente não quer ser burro de piranha, certo? Eu não quero ser a pessoa que vai ter que atravessar a rua para escorregar numa casca de banana. Temos que evitar problemas. Eu queria até aproveitar esse gancho que você trouxe para a sessão 301 para... didaticamente colocar para o grande público, né, o que é e quais são as consequências desse ponto. Então, Ricardo, os Estados Unidos têm uma governança em temas comerciais que é razoavelmente difusa, né? Então, por exemplo, em condições normais de temperatura e pressão, quem desenha a política comercial dos Estados Unidos é o Congresso americano. É o Congresso americano que oferece ao Executivo, que oferece à Casa Branca, um instrumento chamado Trade Promotion Authority, né, autoridade para promoção comercial. E aí, com base nos parâmetros que estão ali estabelecidos, o Executivo americano, o presidente americano, pega isso e ele vai negociar um acordo. Quem é que negocia esse acordo? É uma vertical, né, da administração americana chamada USTR, Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que em geral é uma figura política muito sênior, muito importante, com status de ministro. Tá? Esse sujeito aqui. Quando você tem aquele discurso do Estado da União, né, de State of the Union, entra o presidente no Congresso, vão entrando todos os ministros, está lá o USTR junto, lá, ele é um sujeito super importante. Qual é a principal, quais são as funções desse cargo? Um, negociar acordos comerciais. Dois, velar, né, pelo cumprimento daquilo que foi acordado e, eventualmente, abrir investigações, exames sobre práticas desleais de comércio. Tá? Bom, uma vez, vamos supor, aí você negociou o acordo está rolando, né? Tá tudo. Quem é que promove comercialmente, ou quem é que desempenha o papel de ajuda, auxílio, suporte à promoção das exportações americanas, por exemplo? É o Departamento de Comércio. Seria o equivalente, mais ou menos, ao nosso Ministério de Indústria e Comércio aqui. São eles que vão ajudar as empresas americanas a conquistar mercados externos. Por exemplo, se você for aqui, um dos maiores consulados que os Estados Unidos têm no mundo, que é o consulado em São Paulo, você tem um pilar de pessoas que respondem mais diretamente ao Departamento de Estado, né, que seria o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, e você tem um outro tipo de profissional que responde ao Departamento de Comércio. Então, o cotidiano dessa, O cotidiano desses primeiros aqui é o quê? Emissão de vistos, exame de passaportes, ajuda a cidadãos norte-americanos, eventualmente ajudar alguém da embaixada americana que está em São Paulo. Essa é a função, temas mais de política externa. E os outros, política comercial, é, bom, se uma empresa brasileira quer montar um negócio em São Paulo, quanto é que vai ter que pagar de imposto, com quem, qual é a licença que tem que se obter, sabe, esse tipo de coisa. Essa é a governança americana, né? Então, o que está acontecendo agora? Em 2 de abril, o presidente Trump lançou mão de uma ferramenta de natureza emergencial para aplicar tarifas a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Foi naquele momento que, nos jardins da Casa Branca, né, ele estava lá com uma tabela de percentuais, com uma lista de países, ó, é 10% para esse, 25% para o outro, tal. Nós ali do Brasil saímos com 10% desse dia. Só que aí você tem uma situação em julho, mais especificamente no dia 9 de julho, que é a emissão de uma carta em que o presidente Trump acrescenta mais 40% de impostos sobre os 10%, chega a mencionar o processo indevido, né, contra o presidente Bolsonaro, fala de outras razões. Então, ele lança esses 10% mais 40%. E dali a uns 3 ou 4 dias, o USTR, ou seja, o Escritório do Representante Comercial, começa uma investigação formal com base nessa seção 301, que é de práticas desleais, né? E menciona algumas das áreas. Então, por exemplo, tem agroetanol, até o PIX está ali. Eu ia falar do PIX. PIX, tem alguns itens de política industrial que estão mencionados aí. É uma investigação abrangente. Aí o USTR abre um período de oitivas, né? Se eu não me engano, a primeira oitiva aconteceu em setembro do ano passado, e o USTR tem de 6 a 12 meses um período para concluir essas investigações. E aí, dependendo do resultado dessas investigações, aplicam-se ou não aplicam-se novas tarifas ou sanções ao país que está sendo investigado, né? Então, veja, o potencial para sair dessa investigação algo que seja prejudicial aos interesses exportadores brasileiros é considerável. É considerável. Por várias razões. Uma delas é que é o seguinte: no início desse ano, a Corte Suprema americana derrubou, né, julgou inconstitucional, sim, a permanência daquelas tarifas aplicadas em 2 de abril. Para que elas possam ter uma sobrevida, o que, que é necessário? O presidente tem que utilizar uma outra peça legislativa para obter o endosso do Congresso dos Estados Unidos. O que, que você vai ter em novembro deste ano aqui? Você vai ter eleições nos Estados Unidos. Qual será um dos principais, chamadas midterms? Qual é um dos principais temas da eleição dos Estados Unidos esse ano? É a tal da affordability, que é aquilo que você consegue comprar com a sua renda disponível. E eu não sei se vocês têm ido recentemente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são super caros. Galão de gasolina antes do tarifaço. PIB lá em cima. PIB per capita também lá em cima. Aliás, acho que eu já comentei com o Ricardo, né? Que o PIB per capita hoje do estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, é mais alto do que o PIB per capita atual da Itália, da França, do Reino Unido e do Japão. Mississippi. Tá? Então as coisas estão muito caras nos Estados Unidos. Então, se de repente você joga essa conversa num ano eleitoral, uma de duas: ou o congressista americano não topa, fala assim, não, eu não vou aceitar essa imposição de novas tarifas, porque isso vai refletir no preço das coisas para as pessoas, para o consumidor americano. Ou então, por outro lado, se ele tem essas tarifas válidas para todo mundo, transformadas numa peça aprovada pelo Congresso, você tem mais uma pressão estagflacionária nos Estados Unidos. Tá certo? Porque aumento, as tarifas são inflacionárias. O sujeito repassa para o consumidor final. Tá certo? De qualquer maneira, o que hoje deve vingar é a aplicação de algum tipo de punição ao Brasil, não por essa via, mas pela via da investigação que está acontecendo no USTR, na 301. Né? E como é que a gente poderia remediar isso, resolver esse problema? Algum engajamento construtivo do governo brasileiro. Vai acontecer? Acho que não. Por quê? Eleições, o sujeito vai apostar mais em reviver aquele momento do ano passado em que houve um rebote da sua popularidade por conta de um discurso oco, né, de soberania, do que tentar realmente resolver o problema. Né? Então, as nossas exportações para os Estados Unidos, que já estão num momento de baixa histórica, mais uma vez, menos de 10% do total do que a gente vende para o mundo, podem tender a cair. E isso é ruim por vários motivos, dentre eles, o nosso principal destino de exportações de valor agregado não é a China, é os Estados Unidos. Né? Enfim. Nesse ponto da inflação nos Estados Unidos, realmente, eu não tenho ido para lá, mas na semana passada eu recebi meu cunhado e a esposa que moram lá em casa, passaram uma semaninha conosco. Inclusive, ela é iraniana. Então, as conversas foram bem interessantes. E esse ponto da inflação ficou muito claro, eles deixaram muito claro. O custo de vida assim, está sendo altamente sentido, especialmente nas últimas semanas, últimos meses, por conta de tudo que está acontecendo, custo de energia, enfim. O affordability tá, realmente é a palavra da vez. Você tem três vetores aqui. Dois deles estão debaixo da lona da estagflação e um deles está debaixo do choque de energia. Né? Então, por que tem esses dois debaixo de uma mesma lona? Porque essa política comercial ela diminui circulação, então ela é inflacionária. E ela também convida ao adiamento de decisões econômicas a tomar. Né? Então, por exemplo, o que eu faço? Monto uma fábrica, não monto uma fábrica? Faço nos Estados Unidos, faço no México? Se eu fizer no México, será que eu vou ter vantagens por conta do NAFTA? O NAFTA acabou? Sabe que você vai? Você não vai nada. Ao não fazer nada, você adiou CAPEX, o CAPEX não roda os seus efeitos multiplicadores, freio de mão puxado, a economia não cresce. Então, é inflacionário e é estagnante. E você tem o problema do choque do preço do petróleo, energia. Hoje, o problema principal dos Estados Unidos não é abastecimento, como foi nos choques de 73 e 79. Né? É um problema de aumento do nível geral de preços, né, por conta do barril, e isso acaba afetando o consumidor americano. Essa questão de inflação, a gente discutia muito no nosso reunião de análise essa questão das midterm elections, né? E o Trump também preocupado com a popularidade, se perdeu o controle em uma das duas casas, até achava que isso ia trazer uma resolução mais rápida para o conflito do Irã, porque quanto mais perdura, mais esse choque de energia vai sendo uma preocupação. O Fed cada vez, apesar de não estar colocando necessariamente da conta, está cauteloso, né? Posso tomar ali uma iniciativa muito antes da hora, mas eu tô de olho nessa questão. E o americano, um galão de gasolina, acho que tava R$2,95 antes do início do conflito, já passa de 4, né? E se chegar na midterm election com um galão a 5, acho que vai ser um problema. E Felipe, sobre esse assunto, não tem uma frase da sabedoria popular brasileira que diz que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça? Sim. Então, ainda que você tenha um cessar-fogo ou um cenário menos conturbado naquela região do mundo, vai ficar um risco geopolítico durante algum tempo. Porque houve uma quebra de confiança. Você tem uma sequela ali que não é pouco considerável. Né? Ela é importante. E em relação a quanto tempo isso vai demorar, um dos fenômenos, na minha opinião, mais curiosos, né, que hoje você pode observar é o seguinte, é quase como se você tivesse um conjunto de países que querem, de países ou administrações, né? Que querem um conflito mais rapidamente resolvido e tem outros que preferem a extensão do atual nível de hostilidades. Né? Então, quem é que está nesse primeiro conjunto aqui? A administração Trump? Perfeito. Os vizinhos do Irã? Bahrein, Kuwait, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes. E na minha opinião, tem gente que acha, e na minha opinião a China. Né, porque a China gosta de cenários de estabilidade. Os chineses têm horror a caos, horror a confusão, horror a bagunça. Eles crescem, eles acham, né, que eles crescem quando há previsibilidade. Então, se você tiver menos instabilidade na cena mundial, melhor para eles. Além do que, a China é uma grande consumidora de ativos energéticos daquela região. E quem é que gosta da ideia de um conflito mais longo? Irã. Né, porque quanto mais isso demora, mais o poder de barganha deles sobe, não apenas em relação ao petróleo, mas também ao trânsito ali pelo Estreito de Hormuz, na região do Golfo Pérsico. Há aqueles que acham que o conflito pode durar para além da presidência Trump. Vamos lembrar que o conflito na Ucrânia começou quando? 24 de fevereiro de 2022. Tem mais de 4 anos. Só fala menos, mas ele está aí. Ele tá aí, né? Acho que os iranianos apostam nisso, né? O regime, né, aposta nisso. A Rússia, né, que de repente se deu conta de que ninguém mais fala sobre a Ucrânia. O preço do petróleo subiu, que ajuda a resolver uma parte importante dos problemas econômicos do Kremlin, né? O presidente russo até se oferece um pouco como mediador. Desculpa, querem a minha ajuda, né, para resolver lá o problema do Irã. Sim. Quer dizer, o mundo ficou menos ruim para ele, para eles. E Israel, né? Porque tem uma imagem, né, pelo que eu tenho acompanhado, né, de líderes israelenses que argumentam que, em geral, o Ocidente, né, os Estados Unidos, veem o Irã apenas como um problema de você cortar a grama, né, parar a grama. Né, então, sei lá, o nível de enriquecimento de urânio, né, a preparação para ter potencialmente uma bomba nuclear sobe, então aí você pega e dá uma cacetada nisso, aí abaixa o nível de novo. Estoque missilístico sobe, você dá uma cacetada, abaixa de novo. É, agora tem o fenômeno dos drones também. Ficou muito caro se defender, mas é muito barato para atacar, né? Porque você tem um drone que custa 10 mil dólares que destrói um tanque de 1 milhão de dólares. De 10 milhões de dólares. Então, Israel talvez favorecesse uma, sabe, eventualmente até tropas terrestres, né, chamadas boots on the ground, para resolver o problema, permitir uma mudança de regime no Irã. Então, curiosamente, aqui você tem uma coincidência entre interesses de Irã e Israel, e aqui você tem uma coincidência de interesses entre Estados Unidos e China. Interessante, inclusive uma certa disputa, porque tem Israel está aliado aos Estados Unidos nesse Sim. conflito, e pelo que você narrou, o interesse dos dois é distinto. Um quer ali a resolução definitiva do Sim. conflito do lado de Israel, o Trump agora é terminar o mais rápido que der essa questão, que pode pegar na minha popularidade. Ao mesmo tempo que Israel depende desse apoio americano, talvez por Sim. parte de financiamento bélico, para continuar o conflito. Então, se os Estados Unidos sair desse conflito, Israel acho que, não sei se é a sua opinião, talvez fique sabe, rendido. Existe, Felipe, uma longa tradição entre conflitos em estreitos e desastres políticos, né? Por exemplo, lá no âmbito da Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, o papel do petróleo como item importante da agenda global era um pouco desempenhado pelo trigo, né? Porque você tem algo que escoa ali de Ucrânia e Romênia, né? E que sai por um estreito onde, numa das geografias, você tem a Turquia, né, que era potencialmente adversário de Reino Unido, por exemplo, dos ingleses. Então você tinha, de qualquer maneira, de evitar ali você bloquear o estreito das Dardanelas para poder fluir trigo, e, portanto, você não tem um aumento dramático do preço internacional do pão, que era um item importante nas eleições britânicas. Quem era o ministro da Marinha, né, ou como se diz, o primeiro lorde do almirantado, que tentou desobstruir aquilo ali? Era um tal, não sei se já ouviram falar, chamava Winston Spencer Churchill. Não é isso? Foi um maluco político, ele não conseguiu. Foi destituído. Ficou anos e anos no ostracismo, até que a Segunda Guerra Mundial criou mais ou menos as condições para ele ser convocado e desempenhar um grande papel de estadista que ele desempenhou. Agora você tem uma situação razoavelmente semelhante. Né? Razoavelmente semelhante, porque é difícil pensar num país ou em países que tem uma artilharia mais precisa e sofisticada do que Estados Unidos e Israel. E ainda que você tenha toda essa artilharia sofisticada, para que você iniba, né, o trânsito, por exemplo, de navios petroleiros ou mesmo de navios de carga, né, de containers, etc., o mero risco de você ter o seu sua embarcação atingida, atrapalha o fluxo. Né? Então ficou muito barato você desromper, né, se é que existe essa expressão, disrupt, né, uma situação como essa. É algo que claramente tem outros países do mundo que estão assistindo com interesse. Né? Me parece que e o Irã acabou ganhando uma carta que estava no baralho dele e ele sequer sabia que ele tinha, que essa carta tinha tanto poder. Sim. Que é o bloqueio de Hormuz. Sim. Né? Uma carta que tem um poder muito grande e é extremamente barata. para ele fazer uso dessa carta é extremamente barato, comparado com outras cartas que ele entendia que tinha muito poder também, mas que para ele também custa muito mais caro, que é a questão bélica, a questão do enriquecimento de urânio, enfim. Sim. Elementos novos que, que esse conflito trouxe para a nossa análise. O mundo não está simples, né? Um país de 90, 92 milhões de pessoas. Não é uma situação simples. O Felipe trouxe aqui as questões das midterms, né? Já passou por aqui na nossa conversa. E eu queria colocá-la ao centro da mesa, traçando o seguinte cenário, e queria tua opinião, né? Até para ver se esse cenário aos seus olhos também é verossímil. Vamos lá. Possibilidade de Trump perder no mínimo uma, talvez inclusive as duas casas na midterms. E aqui, quando a gente olha últimas pesquisas, a possibilidade também, não desprezível, inclusive a última até colocou Flávio Bolsonaro à frente de Lula no segundo turno, de você ter a inversão, né, de condição de política econômica, ideologia, etc. Né? Ou seja, está trocando pé, os dois trocam de pé, né, ainda que Trump continue lá, mas ele continuaria muito mais enfraquecido. Como você vê a relação Brasil e Estados Unidos a partir de 27, dado que estes dois cenários se materializem? Eu acho que a relação de um Brasil com o Lula e um presidente como o Trump, ela é mais nevrálgica, contenciosa, atritosa do que seria a relação entre o presidente Flávio Bolsonaro e um legislativo americano dominado pelos democratas, ou mesmo uma Casa Branca em que o titular é um democrata. Né? Acho que o Flávio teria mais pragmatismo, mais sentido de defesa dos interesses nacionais reais, né, que são os econômicos. Eu acho que ajudaria muito a desanuviar o atual momento delicado do comércio, né, da relação entre Washington e Brasília. Aliás, eu diria até o seguinte, que uma das maneiras de você atenuar esse potencial, essa potencial etapa, né, em que pós aplicação de de punições por conta da 301, as empresas brasileiras tenham suas exportações dificultadas para os Estados Unidos, uma das boas maneiras é você ter uma mudança de governo aqui. Alguém que vai conseguir conversar de uma maneira muito, enfim, menos ideologizada, né, com os americanos. Porque às vezes o pessoal faz uma crítica à família Bolsonaro por conta de ideologia para os Estados Unidos, mas na realidade a ideologia está funcionando contrário aos interesses do Brasil aqui, que a visão de mundo do PT e do presidente da República não ornarem com aquilo que está acontecendo em Washington, quando na realidade o cara tem que simplesmente defender os interesses do Brasil, tá certo? E não utilizar Washington como uma espécie de referência para como é que eu posso me beneficiar aqui de algum tipo de discurso de oposição eleitoralmente no meu próprio país. Muito bom. Nossa, nosso tempo voou aqui, hein? É, Tom. Papo bom é outra coisa, né? Olha, exatamente. Só. Tempo passou que eu nem vi. Mais umas duas horas aqui. Professor, mais uma vez, agradecimentos aqui imensos, porque suas contribuições são sempre, né, grandiosas. Eu tenho certeza que a nossa audiência adorou. Fica convite para novas participações, com toda certeza. Eu adoro recebê-lo aqui no podcast, tenho certeza que a Raiz assisti todas as edições, mesmo quando não estava aqui na mesa como host, assisti perfeitamente, adorei o conteúdo. Por favor, um recado final para quem está acompanhando o nosso episódio, deixar suas redes sociais, enfim, para o pessoal continuar acompanhando o seu trabalho. Por favor, acompanhe, porque a produção de conteúdo é maravilhosa. Obrigado. À vontade. Não, obrigado, Ricardo. Obrigado, Felipe. Só uma lembrança, né? Esse podcast aqui chama Os Economistas, né? Isso. E muita gente acha que o principal economista da história, ou talvez o pioneiro mais importante, foi Adam Smith, está fazendo 250 anos nesse ano a publicação do Riqueza das Nações, né? Em que ele meio que oferece, né, os elementos necessários para a gente pensar e construir prosperidade econômica. Como eu disse ao longo da nossa conversa, tem coisas que estruturalmente estão funcionando a favor do Brasil, mas as eleições vão ser muito importantes, né? E até, mais uma vez, para retomar uma expressão que o Adam Smith utilizava, né? Ele não se falava em economia, se falava em economia política, né? Então, a economia esse ano e para o futuro vai ser muito uma economia política. Muito bom. Então, nesse final, eu ia pedir, já que você deu um recado para nossa audiência, contar um pouquinho como que nossa audiência te encontra, acompanha o seu trabalho, alguma página que você queira divulgar. Pode deixar que tenho certeza que a galera vai adorar acompanhar você mais de perto. Eu tenho o LinkedIn, né? A maioria das coisas que, assim, de atualizações, né, do que eu vou produzindo e fazendo, tá no LinkedIn. É com o meu nome, né? Marcos Troirro, no LinkedIn. Eu acompanho e recomendo fortemente. Obrigado. Ah, e se a turma quiser te acompanhar nas redes sociais? Arraes.finclass no Instagram, mas também você vai me encontrar no canal da Finclass, onde eu, Ricardo e todos os outros analistas da Finclass produzimos vídeos semanalmente para você. E, é claro, na própria Finclass, como o Ricardo falou no começo, aproveita a promoção do aniversário, que foi ontem, mas a gente está estendendo esse carrinho, essa oportunidade para hoje também. E eu vou pedir o like aqui, porque o like, pelo menos ainda, Rick, não é tributado no Brasil. Não é tributado por enquanto. Pode ser que isso mude, mas espero que não. Então, enquanto o like não é tributado, deixa ali, se inscreve no canal para você sempre receber conteúdos aqui saídos do forno, quentinhos, para você continuar aproveitando. Hoje foi uma aula. Agradeço também ao professor mais uma vez. E, Cardones, como que encontramos o senhor nas redes sociais? Ricardo.fiz no Instagram, sempre publicando vídeos semanais aí no canal da Finclass no YouTube. Também, mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência. Professor, muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima sexta. Forte abraço. Tchau, tchau.